imagino haver paraíso. É fácil se você pensar. Nenhum inferno abaixo de nós e acima de nós somente o céu. Imagine todas as pessoas vivendo pro dia de hoje. Imagine não haver países. Ah, não é difícil de fazer. Nenhum motivo para matar e nem para morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo suas vidas em paz. Você pode achar que eu sou uma sonhadora, mas eu não sou a única. E eu espero que um dia você se junte a nós, porque o mundo será como um sonho. Agora imagine não haver posse. Eu fico aqui pensando se vocês são capazes. Imagine não haver cobiça e nem fome, numa verdadeira irmandade entre os homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. Eu sei, você vai achar que eu sou uma louca e pode até pensar que eu sou uma sonhadora, mas eu não sou a única. E eu espero que um dia todos vocês, de todos os corais, de Balneário Camboriú, de Itajaí e todos os visitantes, por favor, se juntem a nós, porque daí sim o mundo será como um só. Possessions. I wonder.